coisa do GPL, ou Japanel, ou Tatarelo. Esses programas que eu sou barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos. Olá, bem-vindos a mais um GSL, programa para gente jovem, menos jovem, para toda a gente, da Rádio Transmundial. Pedro, tu estás aí já a mexer... Olá! Olá! Olá, o pessoal Olá. Que está aí em casa. Bem-vindos. Pedro, tu estás aí já a mexer na música, porque hoje temos só... Hoje o pessoal dos 88... O pessoal dos 88 vinha baixar o rádio, porque hoje vamos ouvir algumas coisas um pouco mais... rocalhada. Então o que é que tens para abrir? Olha, para abrir vamos ouvir Red com Breathe Into Me. Boa malha. Vamos ouvir Red. Já voltamos. Foram os Red. Pedro, tu estavas a dizer há pouco que hoje íamos ter uma sessão mais rockalhada. Sim. Se tu pudesses eleger assim uma banda, a grande banda de rock cristão, quem é que tu colocavas, a banda ou as bandas que colocavas em número 1? Sim, olha, vou-te marcar a mais, não é a mais rockalhada, é se calhar a mais simbólica para mim, e que me... Olha, boa ideia. Vamos ouvir essa banda que eu vou falar. Vamos ouvir Petra. E com a... foste desencantar. E vamos ouvir Petra. Petra, sim, com precisamente a primeira música que me iniciou, portanto, no rock, no chamado rock cristão, com uma música que dá título a um álbum, que é de 1987. Sim. Chama-se Petra, This Means War. Portanto, vamos ouvir. Okay. Até já. Vamos ouvir uma grande música e já voltamos. Oh, João, diz-me lá, então, o que é que esta música te trouxe à memória? Trouxe-me à memória, provavelmente, o primeiro rock que eu ouvi cristão. Pronto. E um concerto mítico dos Petra, em que o teclista punha o órgão, o sintetizador, a falar. Sim, sim. Jesus love, Jesus love, Jesus love you. Mas lembro-me bastante bem desse, e do vocalista, que era carismático, que depois, entretanto, foi substituído por este último, última música, sim, que nós ouvimos, This Means War. Mas era uma banda fantástica. Fantástica. Sem dúvida. Antes de continuarmos com a tua playlist, vamos chamar novamente o Nuno. Vais falar, Nuno, hoje, mas não trouxeste bilhetes, mas fala lá à vontade. Só desta vez. Olá pessoal, preparados para mais uma sugestão de cinema bem fresca? Então, o filme que sugiro para hoje é O Chefe, uma divertida comédia realizada e protagonizada por Jon Favreau, contando com outros nomes sonantes no elenco. Para além da boa disposição que causa, leva-nos a refletir sobre outros assuntos das nossas vidas, o emprego, a família e os amigos. O descontentamento com a sua situação profissional atual leva o protagonista, um chefe de cozinha, a aventurar-se num negócio próprio. E esta aventura permitirá outras descobertas importantes para ele, nomeadamente o relacionamento com o filho e a própria ex-mulher. Já cantava o António Variações, muda de vida se tu não vives satisfeito, estás sempre a tempo de mudar. Fica então esta recomendação para vocês. Divirtam-se e bons filmes. Ok, não, tudo bem. Nesta senda, ele não trouxe bilhetes. Não, portanto, tudo bem. Mas não, a próxima ouvi dizer que vai trazer pastéis de nata para a malta do GSL. Sim, está bem, está bem. Senão os comer todos no cinema. Ora, não há mais. Pois é. Olha, João, eu tenho outra música para te fazer recordar a tua infância. Quando ainda tinhas cabelo. Sim. Chama-se White Cross. E a música não é assim tão abre como isso. Mas é muito intensa. É You Will Find It There, dos White Cross. Vamos ouvir. Vamos ouvir White Cross e já voltamos. Ok, depois de ouvirmos esta banda, já mítica, old school. Vamos ouvir outra também old school. Que por acaso lançaram recentemente um álbum novo. Portanto, é uma banda que está aí ainda a dar cartas. Sim, mas esta música é já do finais dos anos 80, provavelmente, início dos anos 90. A música chama-se To Hell with the Devil. Vamos ouvir os Striper, meus amigos. Vamos ouvir. Essa banda, Striper, tem muito que se lhe diga. Tem, sim, senhor. De facto, foi se calhar a banda que maior estrelato teve nessa altura, portanto, dentro do rock cristão. Sim. Eles têm N concertos em carradas de lados. Olha, eu tenho agora uma banda para te fazer recordar que... Tu não te lembras do nome, mas vais-te lembrar que não teve tanto sucesso como o Striper, mas nós ouvíamos muito nesta altura, que é One Bad Pig com Judas Kiss. Vamos exatamente ouvir então, até já. Já voltamos. Ok, nós estamos hoje numa... Tu falaste ao início que era a rocalhada. Lismo. Exatamente, é um, mas isto é tudo muito old school. Antes de terminarmos, nós temos estado para aqui a ouvir música, música, música, música, música, mas se calhar vamos só falar um bocadinho sobre o criador da música, o criador da nossa vida, e o criador do nosso mover, do nosso dia-a-dia, do nosso despertar, e da nossa motivação. Pedro, o que é que podes dizer sobre isso? Olha, eu não me canso muito, não me canso de falar nele. Portanto, Deus criou a música, e acho que, contrariamente a algumas vozes, portanto, toda a música tem lugar. Portanto, desde que inspirem coisas boas. Portanto, eu acho que todas as músicas são válidas, mesmo aquelas músicas que a gente não gosta, ou aqueles estilos que nós não gostamos, porque no fundo foi Deus que criou as coisas. Agora, como sempre, o homem acaba sempre por deturpar um bocadinho o sentido da criação. E tu, João, o que é que tu tens a dizer acerca disso? Aquilo que tenho a dizer é que de certeza que se não tivesse Deus, se não conhecesse Deus, provavelmente a minha vida seria assim uma espécie de orquestra sem maestro, onde cada um tocava para o seu lado. Quando eu digo cada um, eram os meus desejos, as minhas vivências, o meu caráter, tudo isso estava a tocar para o seu lado. Se mesmo estando ele como maestro, às vezes eu ainda tento dar um batuque a mais ou partir uma corda, o que não seria se ele não estivesse presente. Felizmente está. Nós agora temos que terminar, temos. E desejar a todos uma boa semana. Mas antes disso, Pedro, vamos escolher, vamos dar-lhes uma musiquinha. Que é? Olha, vamos ouvir uma música também. Não, a música é nova, a banda já é velha. Vamos ouvir Newsboys com Live with Abandon. Ok, vamos ouvir. Desejo-vos uma boa semana. Boa semana. Estamos cá outra vez convosco para a semana. Fiquem bem. Até lá. Deus vos abençoe.